Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João, capítulo 14, versículo 6. Em São João, capítulo 8, verso 32, Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na mensagem Possuindo Todas as Coisas, o profeta de Deus terminou-a com a ceia do Senhor, onde nós encontramos a sua oração pelo pão, que é o pão asmo sem fermento, e pelo vinho, que é o símbolo perfeito do sangue de Jesus Cristo. Ele diz: Sobre esta base, a fé na ressurreição e a confissão de meu pecado e minha fé no Filho de Deus, me uno juntamente com a Igreja diante destes elementos que Deus tem deixado para que nós anunciemos sua morte até que ele venha. Jesus disse: Este é meu corpo que por vós foi partido. Comei isto em memória de mim. E tomando o pão, naturalmente, o profeta de Deus orou assim: Nosso Pai Celestial, somos criaturas indignas. Perdoa-nos, Senhor, por tudo o que hajamos feito. Depois de haver confessado nossos pecados, ouvindo tua palavra, depois de confessar que somos indignos e que estamos confiando somente nos méritos do Filho de Deus, vimos pela fé a mesa do Senhor. Agora, ao apresentar este pão para representar o corpo do Senhor, te rogo, Pai, que tu o santifiques para o propósito para o qual tem sido destinado. Que cada pessoa que participa dele tenha a vida eterna em sua alma. E que cada pessoa que o tomar receba cura em seu corpo e viva o tempo que tu lhe tens determinado. Que eles te sirvam todos os dias de sua vida e sejam levantados no último dia, na ressurreição, para serem reunidos com os da linhagem da terra que têm sido redimidos pelo sangue de Cristo. Conceda-o, Senhor. No nome de Jesus te pedimos. Amém. A Bíblia diz: Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento. Todas as vezes que beberdes dele, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pai Celestial, te apresentamos o fruto da vide nesta noite, este vinho, Senhor. E te pedimos, Pai Celestial, que tu santifiques este vinho. Ele representa o sangue que foi derramado por nós no Calvário. Por meio deste sangue, temos a remissão de nossos pecados, pela fé na obra consumada de Jesus Cristo. Perdoa-nos toda a nossa incredulidade, Senhor, e dá-nos fé e entendimento. Faça-nos teus servos, Senhor, e que possamos servir-te todos os dias de nossa vida. Sê conosco, Pai, ao reunir-nos ao redor desta mesa. Abençoe-nos neste maravilhoso companheirismo e comunhão contigo. E que agora tu fales a nossos corações e nos mostre a obra que devemos fazer. Conceda-o, Senhor. Santifica este vinho para o fim que nos tem proposto. No nome de Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Ouvintes amados, aqui ouvimos a oração feita pelo pão e a oração feita pelo vinho para uma ceia do Senhor que o profeta desta era estava ministrando, isto depois de pregar a poderosa mensagem, possuindo todas as coisas. Nós queremos chamar a atenção dos nossos preciosos e amados irmãos para o fato de que estamos na verdade. No que é verdadeiro, estamos. Quem está na verdade não se abala com ruídos, com murmúrios, com notícias, com escândalos e nem tampouco com coisa alguma. Todas as coisas que acontecem, como a diversidade e a fé do cristão, não servem de maneira alguma para soterrá-lo e jogá-lo por terra. Antes, porém, só podem servir para aproximá-lo mais de Cristo e se arraigar mais na verdade, na palavra de Deus. Porque no que é verdadeiro nós estamos. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todas as pessoas que têm posto a sua fé em Deus, através de terceiros, através de homens, através de líderes, elas estão supostas a caírem, porque todo homem falha. Mas quando um homem é posto por Deus diante do povo para levar a fé do povo diretamente a Cristo, ora, aquele povo fica estabelecido no que é verdadeiro. Ainda que sabemos, temos certeza de que muitos não entrarão por este caminho que aquele homem apresenta, Cristo diretamente. Eles sempre ficarão embaraçados naquele homem, embora ele esteja levando a fé do povo diretamente a Cristo. Nenhum líder levantado por Deus está livre disto. Por mais que ele fuja, por mais que ele se esconda em Cristo, sempre existem as pessoas que fazem dele aquilo que ele não é. Por outro lado, sempre existem as pessoas que tentarão por todos os modos a desmoralizá-lo, a diminuir aquela pessoa, enquanto outros tentarão dar aquilo que ele não é, fazer dele aquilo que ele não é. Mas o profeta desta era amou muito a sua posição em Cristo. O que deve acontecer conosco? Ele fala de um corinho cuja primeira frase era esta: ele, Jesus, fará de mim o que eu devo ser. Isto é, estar plenamente convicto da sua posição no corpo de Cristo, e que de fato tem sido estabelecido pelo próprio Deus na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Tudo isto é Jesus. Ele é a rocha sobre a qual o homem prudente edifica sua casa. E vindo os ventos, as tempestades, ela permanece firme, sólida naquela rocha. Se estamos na verdade, devemos prosseguir na verdade. O profeta desta era, na mensagem Estatura de um Homem Perfeito, diz: filhos, prossigam na verdade. Filhos, prossigam na verdade. Recordem, mostrem sua fé virtude, ciência, paciência, etc. Se você tem certeza que está no que é verdadeiro, então dê sua vida pela sua posição. Se você não tem certeza que está no correto, na verdade, então deixe esta posição. Negue-se a si mesmo. Negue seus próprios pensamentos. Renuncie a toda interpretação. Deixe de estabelecer pontos de vista para si mesmo, para sim estabelecer a sua fé na areia. Porque quando vêm os ventos, as tempestades, você cairá se prosseguir desta maneira. Mas deixe a sua posição própria e busque a posição que Cristo tem te dado na verdade. Ora, todos quantos estão na verdade devem prosseguir na verdade. Agora, nenhum homem, naturalmente, poderia prosseguir na mentira sabendo que está na mentira. Nós temos certeza que quando uma pessoa mente, ela sabe que está mentindo. Embora a sua consciência esteja tão cauterizada que aquilo se torna uma parte de sua vida, de seus negócios, de sua maneira de viver, a ponto dela não sentir nenhuma repreensão pela mentira. Mas sabendo que toda mentira te acompanhará até o fim, então, o verdadeiro cristão toma a posição verdadeira, porque ele não troca a sua posição no corpo de Cristo por posição alguma, por mais alta que seja diante dos homens. A sua posição em Cristo é humilde. A sua posição em Cristo não tem fama. Não apresenta-se a si mesmo, antes apresenta a Cristo. E quanto mais Cristo é revelado, mais simples ele é. Mais escondido aos sábios entendidos ele está. Quanto mais Cristo se revela, mais escondido ele fica ao mundo. Quanto mais ele se revela, quando Cristo se revelou em porções através dos profetas, ele não foi reconhecido. E quando Jesus se revelou em sua plenitude, em sua totalidade, a divindade de Deus, toda a plenitude da divindade, manifestou-se corporalmente, então o mistério tornou-se mais escondido aos homens, embora sendo mais simples ainda. A Bíblia trata do nascimento de Jesus como a coisa mais simples que já tenha acontecido na Terra. Não se sabe de uma outra criança que tenha nascido em um berço de ovelhas, onde as ovelhas ruminavam, dormiam, onde o gado estava ali ruminando. Muitas podem ter nascido até em lugares piores, tratando-se de pobreza, de escassez de recurso. Mas elas nasceram em lugares desprovidos de recurso, não por vontade de seus pais, não por escolha própria, mas Jesus nasceu numa manjedoura por escolha própria. Quando Deus veio ao mundo, ele podia, se quisesse, ter escolhido a família mais rica do mundo de então para fazer nascer o seu filho em um berço de ouro. Se você pudesse escolher a família pela qual você viria ao mundo, você talvez escolhesse a família mais rica, mais importante da terra, da maior potência do mundo. Mas Deus não fez isto, e Ele podia escolher a moça mais rica, a Miss Beleza, a Miss Universo, para trazer o seu filho, mas Ele não o fez. E sabemos que a mulher representa a igreja. Ele não faz isto. Ele não escolhe a igreja mais rica, mais bonita, imperiosa sobre a terra, para trazer seu filho às pessoas. Ele tem escolhido a igreja mais simples, mais escondida ao mundo, porém que seja santa, pura e incontaminada. Ele escolheu uma moça virgem, incontaminada, que não havia sido tocada por esse namoro mundano, social de hoje. Ele escolheu uma moça santa, cujo ventre era um lugar celestial, para fazer ali gerar o seu próprio corpo. O Filho de Deus é o corpo de Cristo, manifestado aos homens em carne. É Deus se manifestando em carne. É Emmanuel, é Deus conosco. Isto é verdade e nós devemos prosseguir nesta verdade. Ele escolheu, ele podia escolher o maior trono do mundo, o maior palácio do mundo para vir ao mundo, mas ele escolheu a virgem mais simples, porém mais santa, mais pura que existia naquele dia. E também o lugar mais simples, uma manjedoura, porque o lugar de ovelha nascer, de um cordeiro nascer, é justamente em manjedoura. Não é em palácios, mas sim na manjedoura. O lugar do verdadeiro Filho de Deus nascer é na simplicidade, é no lugar de cordeiros, é na sua palavra escondida aos sábios e aos entendidos, e revelada aos pequeninos. Estamos na verdade e por isso queremos prosseguir neste caminho de luz e de verdade sob a base do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Amém.